ZYD848, Rádio 93, FM Estéreo 93,5, Taubaté, São Paulo. Uma das emissoras coligadas, Luciano... Ah, tô indo descansar um pouquinho, né? Também sou filho de Deus. Um abraço pra você, muito obrigado pela sua sintonia e audiência. Programa Emoções 93, de volta no domingo, 10 da noite, com Serginho Henry, entre 10 e 2 da manhã, a sua viagem. Muito obrigado a você que prestigiou Emoções, obrigado, tá? Desculpe qualquer coisa aí. Um abraço grande e olha, logo mais hoje, ainda 9 da noite... Tô com você aqui ao vivo nos 93,5. Te espero. Quem chegar primeiro espera, tá? Sem mais nem menos, a gente nem encerra porque a nossa viagem não tem fim. Um abraço. Valeu, até lá. Tchau, tchau. Energia. Evil is the mind that says.